3170, essa identificação dessa via chegada Boa Média 1 para nível 050. Sandra 70, vou ICAP inicialmente. é o 060 para o 050 da 3170. É, então 3170, desde mantenha 2 mil pés, ajuste o altímetro no 0,4, informe estabilizado, final do procedimento LS, é que foi pista no 0. Poxa, 2 mil, reportamento estabilizado, pode voar Duna? E Duna, então 3170, informe estabilizado. Foi amarelo. Estabilizado. 3170, completo final, chame 2 na frequência 118, decimal 95. 295, bom dia. 3170, bom dia. Com 3170, bom dia. Autorizado pouso, pista 90, 150 graus, 79. Vive pouso, pista 190, 3170. Pista 170 da TAM no solo aos 5,6. Direita, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette para o 10. 8919-0, squawk identification, BOMAD 1, via BOMAD 1, send it to flight level 050, transmitter 10124. Engine 1910, descendo to 2006-0014, it's clear. Pan approach, repost option procedure. Engine 1910, descend to 2000 feet, Queen 81014, and report established vocalizer, Engine 1910. That's it. Fernandina 111 established on La Cabeza. 01019-1910, complete approach and contact now. Tower 118.95. Complete approach and contact 118.95, Argentina 1910. What is? Salvador Tower. Okay, Argentina 1911. 10, pardon. Argentina 1910, clear to land runway 10, wind 140 degrees 7 knots. Clear to land runway 10, Argentina 1910. Argentina 1910 on the ground 26, now right side, taxi via Alpha, report before taxi Juliet. Taxi via right, taxi via Alpha, report before taxi Juliet, Argentina 1910. Taxiway Delta, 19910. 19910, taxi via Juliet, then 11. Juliet, gate 11.